Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. A cada 4 anos eu gosto de futebol. Aqui é o JP e nessa Copa, time que não faz, também não leva, que tá foda esse gol. Aqui é o Nick Ellis e eu tava atrás do gol do Taffarel em 94, fui eu que sequei o Bádio. Olha aí! Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e assim como a maioria dos nerds, eu sempre acabava jogando no gol. Bem-vindo ao clube. Aqui é Emílio Butraguenho. Da puta. Ah, não, ele parou de jogar, né? Deixa eu ver outro jogador aí. Azul Bizarreta. Aqui é Azul Bizarreta. Parou também. Eu jogo na Fúria. Aqui é Azaghal e eu sinto falta do Romário, cara. Faz falta, Romário. Ah, por que não, Romário? Por que não? Parafraseando o JP há 4 anos atrás. É verdade, há 4 anos atrás nós fizemos um Nerdcast sobre Copa do Mundo, cara. Não escute. Não, escute, escute. Não, tem histórias muito boas, mas a gente tava. Não, péssimo, não, mas né? eu ouvi antes de gravar isso aqui. E ele é bom, cara. É engraçado. É bom, vale bom, a pena ouvir isso. Eu lembro bem, cara, desse Nerdcast. É bem bom, engraçado, né? É bem engraçado. A gente lembra que volta e meia, quando tem matéria falando sobre o Bebeto, manda um link pro JP. E agora, nego, manda a filha do Bebeto, cara, que me dá um nervoso terrível. Ela é o Bebeto de cabelo comprido. Então, nerds, pediram muito pra gente fazer o Nerdcast sobre a Copa do Mundo, então vamos aproveitar que estamos no meio do evento, o grande hype mundial. Só se fala disso no Twitter. Vamos falar sobre Copa do Mundo. Todo mundo lembra onde estava nas Copas do Mundo, não é? Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Saco. Vamos para mais uma semana de e-mails em Caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia, Azaghal. Social Media Brasil. Xuxo. Social ou social? Estaremos nele, isso que importa, né? Sim, estaremos lá dia 25. Faremos 2 palestras, painéis, bate-papos. Isso, mas o que é o Social Media Brasil? Ah, é um evento para profissionais da área de mídias sociais. Não é um evento aberto, é um evento para profissionais, é isso? Isso, tem que pagar, inclusive. Ah, então, mas se você é um profissional da área e quer ir, estaremos lá. É muito legal, cara, tem muita gente que entende muito falando sobre o assunto, discutindo. É interessante para quem trabalha com publicidade, marketing, mídias sociais em geral. Tem isso. Gringos vindo, inclusive, para aprender, acredito eu. Eu quero, porque o Brasil tá demais. Bom, a gente vai falar sobre o que lá? Sobre mídias sociais? Nós vamos contar o case do livro A Batalha do Apocalipse, da Nerd Store. Ah, sim, como não? Num painel que chama Blogs que Vendem. Olha só, blogs que vendem ou blogs que se vendem? Eu acho podemos fazer os dois, inclusive. Excelente. E um outro painel sobre podcast com outros podcasters que eu não vou ficar aqui enchendo a bola dele. Que ridículo. Entre no site e vejam, pô. Tá todos os nomes lá. Sexta-feira, dia do Jogo do Brasil, a gente vai ver lá, né, inclusive? Exclusive. Tem Jogo da Espanha também na hora do... Na hora da tua palestra? Eu vou ficar dividido. Talvez eu fique meio ausente. Vai levar um radinho de pilha lá? Eu não, vou ficar no streaming. Quem quiser saber mais, clique aí no post, tem um link para a programação do site com todas as informações que vocês precisam saber. Isso. Nerdstore, novidades Azaghal desde semana passada. Você ouviu o último Nerdcast Dia dos Namorados? Você ouviu? Reposição da camisa nerd. Power, Azaghal, o maior sucesso da Nerdstore. Não só isso, como 2 lançamentos inacreditáveis. Inacreditáveis. Inaugurando uma nova fase da Nerdstore. Isso. Com estampas mega profissionais feitas por caras muito melhores que nós. Exato. No caso, uma delas foi feita pelo André Carvalho, que é a estampa Lost Melhores Momentos. excelente, cara. Lost ficou na nossa cabeça assim, né? Acabou e a gente, porra, que experiência. E a gente pegou, fez um mega brainstorm de ver quais são os melhores momentos, frases e momentos, né? Porque a camisa tem as frases e tem também os desenhos, né? Das coisas importantes, o avião quebrando o pé da estátua, o desenho do Loki pequenininho com a fumaça. Cara, é espetacular a camisa que, sabe, concentra tudo que Lost foi pra nós, os fãs. Isso. Tudo dentro da fumaça preta, né? Que é bem inconveniente. É, ela, claro. ela escaneia nossa mente, né? Pra pegar os melhores momentos de Lost. E tá lá, cara. Veja agora. Clique aí no link pra você ver. Que estampa fantástica. Não tem como descrever. Só você vendo pra você ver que você tem que guardar esses momentos de Lost pra você no seu peito. Para sempre. O Ernesto Belotti ficou tão maluco, comprou 3, cara. Meu Deus. 3 pra ele. Pra ele? Ué, e pra quê? Ele vai deixar pra de reserva? Ter pra sempre, eu acho. Excelente. Outra estampa novíssima para nostálgicos de carteirinha. Eu sempre quis fazer essa camisa. Essa foi uma missão pessoal. Foi um sonho realizado, cara. A estampa Bozo vai malhar. Vai malhadinho. Vai, né? Malhadinho, cara. Quem assistiu Bozo tem uma memória única na cabeça, né? E desgraçado, naquele jogo daqueles cavalinhos toscos. E ele só torcia pro malhado, vai entender por quê? Era o Bozo Corrida. E Bozo Corrida. É. E ele torcia contra as crianças, whatever. Sim, o objetivo dele era o malhado. Se a criança escolhesse o malhado, tava ótimo. Se não, azar dela, cara. E aí temos o Bozo maníaco, torcedor pelo malhado. Uma puta estampa feita pelo Victor Negreiro, o estivador, que também faz as ilustrações do Mil Olhos. E isso contra o Tucano, muito bom. O cara é um talentosíssimo. É, a gente tá com uma galera foda, né? Então, se você é saudosista, se você ligava pro Bozo com um telefone de disco... Porra, tem que ter, cara. Você tem que ter essa camisa. Ela tem, inclusive, um detalhe nas mangas e na barra, lembrando, né, tematizando a roupa do Bozo. Não que você vai ficar parecendo um palhaço, mas... É um detalhe original. É, muito bom. Costura vermelha, né, cara? Muito bom. Importante dizer que esses 3 modelos de camisa estão com uma nova grade de tamanho. Exatamente. Nós ouvimos os nossos clientes que pediam... O nego mandava e-mail, eu tô gordo, minha barriga fica aparecendo, é uma vergonha. Tá apertado, tem que fazer joelhão pra camisa. E aí a gente fez tamanhos animais. Não só isso. A gente remodelou todos os tamanhos. Inclusive a camisa tá com ela é um pouco mais alta agora, todos os modelos, então vai lá conferir quando você for ver as suas camisas, confere os tamanhos pra você ver as medidas de cada camisa, não tome as que você tem anterior como referência, veja os novos tamanhos, agora essa é a grade oficial da Nestor, vai atender todos os públicos. É, mas cuidado, porque, por exemplo, as camisas antigas ainda estão com uma grade diferente. Exato. Então, se você for comprar, por exemplo, essas 3 camisas que a gente acabou de falar e uma outra, dá uma olhada no tamanho. Dá uma olhada, porque essa outra vai ter um tamanho diferente dessas 3. Sempre dá uma olhada no tamanho pra você conferir se tá com a grade nova, se tá com a grade antiga, etc, tá? Muito Beleza. Bom. Beleza. Último recado, né? Só a batalha do Apocalipse! Está acabando, Azaghal? Tá, isso tá cada vez meio... Dá até tristeza ver aquela monte diminuindo. Cada dia, parece que se a gente filmasse, ia ficar aquele Lego, sabe? Saindo aí. Os bloquinhos de livro. O livro tem frete grátis. Você compra e paga apenas o preço do livro. Conseguimos condições melhores junto ao correio. Exato. Então, mas você tem que lembrar que apenas a compra do livro é com frete grátis. Se você comprar um livro e outro produto, uma camisa ou uma caneca, o frete vai ser cobrado. Só o livro separadamente é grátis. Isso. Compra o livro, frete grátis, relaxa, tá tudo certo. Exatamente. Então leve a Batalha do Apocalipse pra casa. É muito bom. Veja no Twitter. Procure por a Batalha do Apocalipse. Vocês vão ver o que as pessoas estão falando, cara. Só tem elogios. Você vai gostar. Vai agora na Nessor. A Batalha do Apocalipse, frete grátis e novas camisas. Muitos e-mails. Último Nerdcast, Dia dos Namorados, especialíssimo, né? Puxa, 48 horas de edição. Falar nisso foi realmente uma prova de amor ao Nerdcast. Exato, né? Ainda mais que o programa não tinha patrocinador, né? Exato, foi porque, como você falou, por amor ao esporte, né? Foi, cara, mas ficou foda como adquirir e tal. Acabou ficando de fora um e-mail que o Rodinelson, que agora é o modelo da Nerd Store, olha só, tinha mandado. Eu também não vou colocar nesse. mas ele quer uma namorada. Então, se você achou ele alguma coisa... qualquer coisa. Você pode procurar o Twitter dele, Rodinelson Modelete da Nerd Story. Ah, o Twitter é só Rodinelson, não, ele não usa Modelete da Nerd Story. Excelente, muitas coisas legais. Fábio Costa Longa, que tá acostumado a fazer desenhos para o nosso rodapé, mandou uma arte das senhoras no Dia dos Namorados, maravilhosa. Clica aí pra você ver, muito obrigado, Fábio, muito talentoso. Também o Sil Santini enviou uma ilustração de Alotônia Zagal como cupidos. Ah, que ótimo. Ficou um tormento. Muitos nerds enviaram uma notícia de que o Acre pode virar um estado independente. Olha só. Olha só! O que, que eles vão fazer? Vão usar todos os recursos de tecnologia que estão escondidos lá, cara. Como falamos no último Nerdcast, Dia dos Namorados é um Nerdcast especial, então nós vamos ler os e-mails referentes ao Nerdcast anterior de Seinfeld, que já não lemos no último Nerdcast. Se você... A gente vai testar um negócio novo aqui no Nerdcast. Uhum. Se você não quer, sabe lá Deus por quê, ouvir o feedback do programa do Seinfeld, programa supostamente anterior, você pode adiantar para o minuto 19 minutos e 47 segundos. É engraçado porque a gente não sabe quando tá não. gravando, né? Então fica por aquela... Que a gente usar essas vozes de robô, sabe? Exatamente, então vai aí, pronto. Relatório de e-mails, o Nerdcast Seinfeld, muitos links. Victor Fenner enviou o comercial do Seinfeld com o Super-Homem, que a gente comentou. Bruno Lima enviou o vídeo com as 100 melhores citações de Seinfeld, muito legal. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que não conheciam Seinfeld. A série passa na TV a cabo, passou pouco tempo na TV aberta, então é normal que poucas pessoas conheçam, assim, que tenha bastante gente que não conhece. Pô, mas Monty Python não passava na TV aberta também. É, pois é, exato, né? É, mas é porque Monty Python tinha filme. Isso. Devia ter um filme do Seinfeld. Devia ter. Todo mundo ia conhecer. Mas muita gente falou, porra, cara, valeu pelo Nerdcast porque eu não conheci, passei a ver e adorei. Isso, Seinfeld, é verdade. Isso foi muito legal. Mário Nogueira enviou o ataque de ego do Jerry Seinfeld no Larry King na CNN, que eu dou totalmente razão ao Seinfeld, porque o Larry King perguntou se o Seinfeld foi cancelado ou se ele desistiu do programa, e todo mundo sabe que a porra era o número um de audiência nos Estados Unidos, tinha mais de 70 milhões de espectadores. Foi uma pergunta provocativa de Larry King e tomou a resposta que mereceu, porra. Seinfeld perguntou, tu sabe quem sou eu? Aqui é a CNN ainda? É, porra, isso tá bem documentado, cara. Clique aí pra vocês verem a entrevista dele no Larry King. Tem outros vídeos legais que a gente colocou aí do Marcelo Viana, que mandou Jim Carrey usando Seinfeld. Reinaldo Constâncio enviou um mapa de relacionamento da série. Cara, é inacreditável a quantidade de namoradas que George Seinfeld é irreal, sabe? Quando você bota isso num gráfico, é muito engraçado. E mandar também o link com a notícia do que apenas com as reprises, Seinfeld já rendeu quase 3 bilhões de dólares. Nossa. Parabéns, cara. E Matheus Guida informa que a matéria apareceu 3 dias após o Nerdcast ao ar. Olha só! Isso que é importante. E o maluco mandou todos os scripts do Seinfeld pra quem gosta. Porra, não, cara. Aí é de... Compre os DVDs, cara. Porra, caramba, né, cara? Os scripts, cu, né? Porra. Bem, leiamos os e-mails. Rodrigo Lucas, 27 anos, auditor contábil, São Paulo. Olha, um cargo de boring, né? Mega. Gravata sem graça, terno marrom. Exato. Tudo aquilo, né? Piadinha sobre números. Aquela gola puída, encardida. Amarelo. Desânimo. Eu imagino você que nem o Toby. Toby do The Office. Do The Office, cara. Exato. Arrastando a pasta no chão. Aquele terno maior, sabe? Que o defunto era maior? Aham. Fica sobrando. Exato. Aquele amarelinho do suor na gola. Que exato, fez, exato, né? Exato. Encardiu tudo já. Vamos lá, Rodrigo. Gravata manchada que o cara usa pra limpar, sabe? Forra de guardanapo. Maionese. Coitado. Vamos lá. Só tenho a comentar o seguinte. Seinfeld é Azaghal. Inclusive, Guilherme Briggs já comentou que a voz do Azaghal é parecida com a do Seinfeld. Tá é ótimo. Uma loucura isso, né? Loucura do Guilherme Briggs. George Constanza, jovem nerd, sempre o alvo da bancada para a zoação. Uma loucura não, Guilherme Briggs é um profissional das vozes. Se ele falou, tá valendo. Inclusive, já me falaram várias vezes, não foi uma vez só, que eu pareço com o Bruce Willis. Ah, tá bom. Tá bom. Tá que pariu, cara. Kramer é o Tucano, sem sombra de dúvidas, ele é o entrão da turma. A Elaine é a senhora Jovem Nerd, o contraponto dos nerds. O Newman, Carlos Voltor. Jay Pyramon, o chefe da Elaine. JP, se é que vocês me entendem, o melhor de tudo, é porque é JP, Jay Pyramon. E o Sr. K é o Supnazi, sem comentar. Mas realmente, o Sr. K poderia ser o Supnazi. É, muito bom, cara, muito bom. André, 23 anos, programador, Campina Grande, Paraíba. Estive em Nova York mês passado. Aí um programador que ganha o salário que o Marco Gomes disse, né? Pra ir pra Nova York, realmente. E o Supnazi realmente existe. Olha! O nome da inspiração do Seinfeld é Al Yegane. A loja dele também ainda está lá. E tem a cara de psicopata estampada na frente. Depois da série, o cara teve a sacada de gênio e abriu a franquia. Marca registrada e tudo. Cara, genial, genial. O site dele é Original Superman. Que Supnazi ia ficar demais, né? Não. Inclusive, tem um link no site que fala as tais regras pra ser atendido. Cara, é muito bom. Clica aí que tu vai ver. Indo a Nova York, você tem que ir no The Original Superman. Quem sabe a gente não faz um Nerd Tour New York? Exato. E aí no... vai no Supnazi. Exatamente. Né? Com certeza faria. Caraca, o Nerd Tour, o roteiro Nova York seria irado, né, cara? Ó, muito. Porque ia ter a gente subindo nos terraços dos prédios pelaquela escada externa. É, irado. O Supnazi, né? Com certeza. Olha só, as regras para clientes. Para o serviço mais eficiente e mais rápido, a fila deve permanecer em movimento. Aí, ó, regra 1, pegue a sopa que você quer. Regra 2, tenha o dinheiro pronto na mão. E regra 3, mova-se para a extrema esquerda depois de pedir... Cara, sensacional, cara. A gente tem que fazer isso, cara. Vai ser maneiro. Aí, Nerd Tour New York. Ah, muito bom. Tocando a musiquinha da Alicia Keys. Ah, deixa, já. Alicia Keys? Não é a música do Sex in the City? Não sei. Bom, eu boto isso. Essa nova, tá na moda. Olha só. Quem sabe a gente já não faz o projeto Nerd Tour Nova York Natal 2010. Olha, tá cedo. Mas né, dá tempo ainda. Por que não? Vamos ver, vamos ver. Arthur Vanderlei, 35 anos, arquiteto, quase Vanderlei, né? Será que foi de propósito? Caraca, Arthur Vanderlei. Curitiba. Seus malucos, como deixaram passar essa? É claro que no episódio do restaurante chinês, eles foram sacaneados pelo Maitre. Ele era o Lopan, cacete. O James Wong. É verdade. Tem o link aí do Lopan. E do método do restaurante chinês, cara, sensacional. Bruno Costa, sem idade, desempregado profissional. Olha, um George. Conselheiro Lafayette, Minas... Eita porra, Minas Gerais. Caraca, conselheiro Deve Lafayette. Deve ser, cara. Puta que me... Deus me livre disso, cara. Neste último Nerdcast sobre Seinfeld, vocês mencionaram o excelente seriado Curb Your Enthusiasm. Aham. Uh-huh. Com o cômico... Cômico? Sim. Larry David. Mas apenas pincelaram o fato que todo o casting de Seinfeld fez uma aparição especial, quase um reunion, nos dois últimos episódios da última temporada do dito programa. Inclusive, canelaram dizendo que vai ter mais uma temporada. JP achou que era a última, mas vai ter mais uma. Aí, JP. Foi um prato cheio para qualquer fã de Seinfeld, desempregado ou não. Pois puderam ver cenas inéditas, mesmo que poucas. Eu vi um pedacinho, o Larry David fica vendo a TV e ele fica vendo o Seinfeld, só que atual, com eles velhos. É bizarro, cara. E com o apartamento do Seinfeld, sabe? Aquela coisa toda. Se eu estivesse vendo um programa atualizado. No Behind the Scenes, ou Atrás das Cenas, né? Foi mostrado toda a montagem dos sets originais, apesar de algumas atualizações, como a TV de tela plana, geladeira mais moderna, etc, né? Claro. Mas, pô, tem o link aí do Behind the Scenes, muito legal, rever Seinfeld... com piadas atualizadas, eles falando sobre internet, telefone celular, essas coisas, muito, muito maneiro. Mas eu gostei, hein? Nerd Tour, New York. Ficou com isso na cabeça. Roteiro New York, cara. Dá pra fazer mil coisas. Dá, tem um grande museu lá, o Intrepid, que é um porta-aviões, que virou um museu, que é espetacular. Que museu? Porta-aviões. Você vem... museu não. É o porta-aviões, cara. Não. Você entra na parada. Tem dois grupos. Que isso? Que dois grupos, grupo cara? Grupo Boring e grupo Extreme. Cara, porta-aviões. Não é um museu fechado. Eu vou pegar a galera, almoço no Supnazi, de manhã a gente acorda, come um muffin, sobe no teto do prédio e pula para um outro prédio. Cara, tá bom. Desce, vai no Supnazi. Dali, Hell's Kitchen, Little Italy. Todo mundo com camisa do Punisher, sabe? Tá ótimo. Beto, continua amargo ou você conseguiu se assentar com ele, cara? Rapaz, eu nunca vou passar, bicho. O Bebeto é um cara que eu não aturo, bicho. Eu não consigo ver o semblante dele, cara. Tu sabe que a última vez que eu estive no Brasil, agora ano passado, eu cheguei no aeroporto pra voltar, rolou o boato que o Bebeto tava lá pra vir pros Estados Unidos. Cara, eu fiquei desesperado de estar no Brasil com ele, cara. Vou te falar que eu falei, pô, se esse cara tiver no mesmo voo, eu não vou, cara. Vou mudar minha passagem para a Turquia, cara, que com ele eu não viajo, meu irmão. Aí entrei no avião, olhei na primeira classe assim, não tava. Eu falei, bom, se ele tiver na classe cachorra igual a gente, tudo bem, aí ele pode viajar. Eu vi uma reportagem agora, antes de começar a Copa, né? Entrevistaram o Bebeto, cara. Yeah. E ele tá tão queimado de sol que ele tá fosco. Sabe quando a pele perde o brilho? Sim. O sol consumiu todo o brilho da pele do cara. Ouve, o cara tá absorvendo luz, sabe? Defumou ele. Defumou, né? Mas, sabe? Mas o cara tá bizarro, cara. É muito futebol de Cristo, cara. O cara abraçou essa porra com futebol tudo, cara. Futebol de Cristo, amor. Mas, JP, por quê? Por quê? Foi aquela situação toda em que ele saiu do Flamengo pro Vasco, falando um monte de merda, beijando o escudo do Vasco naquela época. Tô magoado, né? Ah, caraca, tô que mago, hein? E aí, cara, ficou, né, cara? Começou aqueles jogos todos entre Flamengo e Vasco, aquele xingamento todo dele, da mulher dele, não sei o que mais. Pô, Denise, né? Denise. Denise. Entrou pelo sangue dentro, né, bicho? Eu não consigo olhar pra ele, cara. Não consigo, não tem jeito. And please, do not blow the bubuzelas. Engraçado que esse negócio de time de elite, né? Fluminense tem essa parada, né? Tipo, o Flamengo é time do povão e o Fluminense é o pó de arroz, o time da elite, tereréu. Aí uma vez eu tava voltando do estágio, moleque, de Walkman no ouvido. Olha aí, o homem que anda. E aí tava no ônibus, aí pronto, sentou do meu lado um rapaz, um pivetão, né? O ônibus vazio, o pivetão sentou do meu lado, eu falei, puta, fudeu, né? Já vai. Aí ele chegou assim, aí, meu irmão, tu torce pro Fluminense? Aí eu, puta que pariu, o cara da favela, o flamenguista, vai querer me enfiar porrada aqui se eu torço pro Fluminense. Olha como é preconceituoso, jovem. Aí... Aí eu falei, não, meu irmão, eu sou flamenguista, compadre. Mas tu era Fluminense mesmo? Não, não, eu era flamenguista ele por... Ele só tem essa pinta, por, né, herança de talquinho. De... Ah, talquinho deixa ele com aspecto eu Fluminense. Sempre, né, eu sempre fui flamenguista por herança de paterna, né? Mas depois eu parei de ligar pra futebol. Aí o cara chegou assim, tu é Fluminense? Eu falei, não, meu irmão, eu sou flamenguista, compadre. Tamo é junto. Acreditar. Aí o cara chegou assim, pois eu sou da Young Flu, me dá essa porra toda aí. Aí o cara levou o Walkman, levou dinheiro, levou tudo. Queimando o filme da minha torcida aí, cara. Mas então, na final de 95, cara, eu saí do Maracanã, né, com a faixa, né, cara. E aí quando eu percebi, eu tava sendo, porra, perseguido por uns 50 pessoas do Flamengo, assim, né, arrancando a minha faixa, parecia filme de zumbi, cara. Cara. Aí eu vi os PMs na esquina, né, falei, porra, vou chegar nos PMs ali e vou me dar bem, né, cara. Aí que tu apanhou mesmo. Porra, eu cheguei no PM, o cara falou, vai embora que eu tô puto da vida, eu tô quase... Falei, caralho, cara, agora tem os policiais atrás de mim também, fudeu. Eu fui atacado na porta do Fluminense uma vez, olha, cara, do clube. Lá por umas bichas loucas. Por que que tem isso, cara? Por que que essa ignorância predomina no futebol? Ela existe no sangue da humanidade, dos ignorantes, e o futebol é um catalisador disso? Na verdade, eu acho que é qualquer tipo de fanatismo, né? Tanto religioso, político, não, futebolístico, mas qualquer fanático. Mas o futebol é tão forte no, assim, no mundo inteiro, não é só no Brasil. O volume de gente que gosta de futebol é acima de qualquer outro, cara. Tá lá na Copa do Mundo, todo mundo de verde e amarelo, corintiano, palmeirense, do um do lado do outro, se abraçando e gritando. Aí, porra, acabou a Copa do Mundo. mundo mas, peraí, voltou peraí. O Brasileirão, pai, o cara pega uma pedra e joga na cara do outro, cara. É muita loucura isso. Não, olha só. O irmão de uma amiga minha foi pra lá. Sabe quanto é que ela pagou no ingresso pra ir pra Copa? Foi o quê? Pra Copa? Pra África do Sul, ah. $1,000. Pra um ingresso. No ingresso? No ingresso. Deram uma zoada violenta nele, cara. Porque, pô, tá... Tá sobrando ingresso pra caceta nessa isso Copa, isso que é cambista. Pô, tá sobrando ingresso, cara. Nego devolveu o ingresso pra então, caceta. Mas, nego... Estádio vazio. Pô, é isso que eu tô falando. Não são os R$30 que tu paga pra ir no Brasileirão, cara. Não, e o cara vai ter que viajar já pro outro não, país, cara. Só tô... isso já não, é um custo de... Mas o nível é diferente. Batucando, o nível é diferente. Mas o que você tem que ver é o seguinte. No Brasil, principalmente, a violência acontece por quê? Porque primeiro que nego não respeita a polícia. Nego, pô, não tá nem aí pra polícia. Não tem medo. Em segundo lugar, porque se você for no estádio e der uma olhada em tua volta, cara, lá, só tem garoto novo, cara. O público que foi pro estádio atualmente, que atura todos os perrengues que precisa ser aturados pra aí é um jogo de futebol no Brasil, é garoto novo, entre 15 e 23 anos, cara, que ainda é influenciável por uma série de coisas, inclusive por grupos, né, que é o que se forma nessas torcidas organizadas. Com o passar do tempo, quando o cara ganha uma certa consciência, o cara não vai mais, entendeu? Mas me explica, o que é uma torcida organizada? Ah, em teoria, por que nego faz pessoas isso? Que torcem pelo mesmo time que iriam lá festejar e fazer bonito no estádio. É, mas, na prática, é um bando de marginal que vai sair na porrada. Mas, na prática, eles ganham os ingressos das diretorias, tá? Ah, volta tá. Lá. É isso e aí. Se a diretoria não dá o ingresso, eles enfiam a porrada, eles xingam, entendeu? Eles entram no campo, invadem o treino, atrapalham o trabalho de todo mundo. Uh-huh. E é porque as diretorias também usam eles na época de campanha, tá, né? Cara, tudo, claro, tudo, né? Tudo é mão em contramão, né? A diferença entre Copa do Mundo e campeonatos regulares é que o cara que tá na Copa do Mundo, ele não, se ele vai ao jogo do Corinthians, Flamengo, Fluminense, ou o que seja, ele não vai estar na arquibancada, no meio da torcida, ele não vai estar sacudindo o bandeirão de 40 metros e cheirando aquela fumaça verde nojenta. Ele vai estar na cadeira especial, cara. Ele não vai estar misturado. O cara é de outro patamar, cara. Muita gente gostaria de ir na Copa, mas é um gasto enorme, né? Uma viagem, sei lá, de um mês, cara. Pô, na Copa passada teve Estados Unidos e Irã e ninguém se matou. Eu acho legal eles poderem fazer esse acerto de contas no campo, né? Ah, que acerto de contas, cara? Que acerto de contas? Acerto de contas, Estados Unidos ficou porrada. Os Estados Unidos ganhou agora Irã, você tem que recolher suas armas e vamos acertamos aquela guerra agora. Assine aqui o Tratado de Paz. Não, que acerto de contas? Que acerto nenhum, cara. Hoje em dia, não tem mais aquele futebol arte, aquele futebol moleque. Pé descalço que tinha antigamente, cara. Assim, sem sacanagem, a Copa anterior e essa, não tem nada bonito de se ver, jogadas fenomenais, nada, né, cara? Não tem figuraças, né, assim, sei lá, Valderrama. E Guita. Maradona é a única figura que existe no futebol atualmente, cara. Pode ser, pra mim, faz falta essas figuras, cara. A última Copa que eu torci no Brasil foi a que o Romário ganhou, né? E caralho, cara, não tem o que o cara faz. Hoje eu tava assistindo o fatídico jogo da Espanha contra a Suíça. Porra, meu irmão. Se tivesse um Romário ali, ia ser um esculacho, cara. Se tivesse o Emílio Butragueño. Tantas seleções já se passaram na Espanha, cara. Eu tenho esperança ainda, eu não perdi minha esperança. Cara, pode perder todas as esperanças, cara. Não vai ganhar nunca, cara. Não vai ganhar assim como a porra do Brasil não vai ganhar também, que fica aquele jogo morrinha. Aquele jogo... O Brasil já ganhou 5 vezes. Cara. Aquele jogo morrinha, amarrado. A joguinho, ó. Eu gostei mais de ver a Espanha perder do que ver o Brasil ganhar, cara. Ridículo. Eu também. O jogo do Brasil foi uma emoção do caralho mesmo. Todo mundo terminou o jogo com cheiro de bunda suja, com aquela cara de... Não, mas, né? Vai, que nem vai assim até o final e vai ganhar, cara. Tu vai ver. Vai ganhar nada, cara. Aposto que vai engradado ganhar. Com quem quiser. Engradado de leite. Ah, é, não, mas esse ano e épta no ano que vem, cara. Não vai ser, cara. Não vai ser. A minha vingança master vai ser nas oitavas de final. Aham. A Espanha vai eliminar o Brasil e aí vocês vão ter do que jeito, então tu já caralho. Tá se conscientizando que você vai se classificar em segundo lugar no faz tudo parte do plano, cara. Pra não pegar o Brasil nas oitavas, né? Se classificar em segundo e o Brasil em primeiro, pega nas oitavas. Já limar o Brasil ali, acabou. O fim da história do Brasil nessa Copa nas oitavas de final, graças à Espanha. Mas, e aí vocês não ganha vão nem me da Suíça, cara. Fala sério. Ah, essa tá tudo faz parte do plano, cara. Aguarde, confia. Caralho, tu tá parecendo eu falando pra todo mundo. Aguarde o último capítulo de Lost. Vai esclarecer. Puta merda. Famous last words. Eu odeio time retranqueiro, cara. Porra, hoje eu tava torcendo pela Espanha, porque é escroto, né, cara? Aquele time que fica naquela, porra, vão marcar no. Porra, então essa Copa é o ódio mortal pra você, porque todo mundo é retranqueiro, cara. É, tá foda. Essa Copa tá foda. Quando o cara tá começou a fazer substituição no final do segundo tempo ali, que ele começou a trocar todo mundo, eu achei que ele ia tirar os jogadores e botar aquela barreira de metal, sabe qual é? Aqueles bonequinhos que porra, você treina pudesse, falta. Porra, porque caralho, meu irmão, era isso o jogo. Mas sinceramente, eu acho que não é as seleções que estão marcando melhor. Os ataques que pioraram muito, meu. Porque o jogo falta o artista. Muita coisa contribuindo pra ter pouco gol e pouca coisa. É pouca emoção no jogo, cara. Tem várias coisas. Claro que as defesas e preparo físico, que já vem de, pô, sei lá, da Copa de 90 pra cá, que isso já influencia mais forte. Mas tem outros fatores esse ano. Eu tô com a impressão que o campo tá um pouco menor. Eu li que os campos da África do Sul são todos de rugby adaptados, os estádios, e que os campos seriam um pouquinho menores. Outra coisa é o seguinte, aparentemente o pessoal tá cansado, cara, os jogadores. Essas temporadas europeias não são mais o que era antigamente, que se falava, lá é uma beleza, uma organização, o atleta é valorizado. Não, o nego tá jogando tão ou mais quanto joga aqui no Brasil, cara. Então, e tá acabando muito perto da Copa, o pessoal tá cansado. E o outro é essa bola maluca que o nego botou em campo, né, cara? Que, porra, você não vai ver um gol de falta bonito nessa Copa, porque a bola não pega efeito. É a Jabulani! Ela não pega efeito? Como assim? É o único esporte que eu conheço, o futebol, cara, que toda Copa nego tem que mudar a bola. Que porra é essa de mudar a bola, cara? É porque senão a Adidas não vende lá o produto dela. Tu faz a capa da bola, bota o nome Jabulani, pinta ela do que quiser, bota umas zebrinhas, umas buças, do que tu quiser, né? Mas não o peso, as paradas da bola, né, cara? Que tu lembra da bola de... A bola de 86, bola Azteca. Azteca. Porra, essa aí era foda, mano. Eu lembro da Copa passada que a bola era revestida de absorvente, de Mordex. Eles tiraram cor e usaram absorvente feminino na bola, cara. Tem uma história de bola interessante da Copa do Mundo de 30. Que antigamente os times levavam as bolas, né? E as bolas da Copa foram todas fabricadas na Europa. Exceto dos jogos da Argentina. Aí o que aconteceu? Na final, que foi Uruguai e Argentina, o Uruguai queria jogar com as bolas da Copa. E a Argentina, que jogou todos os jogos da Copa com a bola dela, queria jogar com a dela. Aí, numa decisão assim, cara ou coroa, fizeram o seguinte. Primeiro tempo, joga com a bola da Argentina. Segundo tempo, joga com a bola do Uruguai. E isso funcionou, porque o primeiro tempo da final da Copa foi 2-1 pra Argentina. E com a bola do Uruguai foi 3-0. Ou seja, terminou 5-2 o jogo. Olha só. Eu não entendi nada dessa maluquice. Não, 3-2. Terminou 3-2. 4-2. 4-2. 4-2. O primeiro tempo não foi 2-0? O primeiro tempo foi 2-1. 2-1. Então 4-2, mano. 4-2. Mas pra mostrar como a bola influencia mesmo, né? O jogo. E aí essa bola agora... É que a Argentina tinha pedra dentro. Né? Agora me importa. Você falou que essa bola Jabulani, ela não faz curva. Como é que o Michael conseguiu fazer aquele gol? Não, cara? Mas... Não. Aquele espiritismo, bater, né? Chico Xavier, se ela bater, não, se você bater com violência nela, ela é leve, entendeu? Ela pode pegar umas trajetórias doidas e você vai ver a maioria dos chutes, cara, indo pra cima. A maioria dos chutes vai ser a bola subindo. Isso por causa da bola, por ser mais leve e por a maioria das cidades terem altitude, né? Você tá botando uma bola mais leve na altitude ainda. Se você pegar a Copa de 70, que nem o que você amarra em mostrar quando começa um pouco antes de Copa, você vai ver que teve uma coisa parecida lá na altitude do México. Se você contar o jogo final, Brasil e Itália. Quantas bolas Pelé e Rivelino jogaram na arquibancada, tu não acredita, cara. Tem um vídeo muito bom no YouTube, 30 lances bizarros da Copa do Brasil da Copa de 70. Você assiste, você não acredita, que é muito ruim os lances. Eu, sem sacanagem, eles dois juntos devem ter chutado pelo menos umas 20 bolas na arquibancada naquele jogo. Por quê? Por causa da altitude, né? A bola subia muito. E essa bola é mais leve na altitude. Essa bola parece a bola que vinha de brinde no Nescau. Já que a gente tá falando de Copa de 70 e da bola e tal, eu li no Jacaré Banguela uma parada bem interessante. O quê? Curiosidades da Copa, né? Podia até ter uma vinheta. A portuguesa foi comprar bandeira, essas paradas, e aí trouxe aquelas tabelinhas de papel, sabe? Aí eu mostrei a minha do iPhone, ela ficou muito animada. Aquela tabelinha pra anotar os placares. É, mas a tabelinha tinha várias curiosidades e tal, que eu esqueci em casa e vão ficar pra depois. Mas a curiosidade que eu li no Jacaré Banguela é sobre a Copa de 70 e a bola, que é a parada que a gente tá falando aqui. A bola da Copa de 70 é aquela bola mega padrão, sabe? É, que ficou marcado, né? Isso, aquela que a gente vê até hoje. Aqueles por aí. Gomos preto e branco. Preto e branco, sabe, exato. Por quê? Por quê? Porque preto e branco, uma bola preta e branca assim, era mais fácil de ser vista na TV preta e branca. Ah, rapaz. Olha aí, que legal, né? É verdade. And please do not blow the bubuzelas. Uma coisa que eu acho engraçado nessa Copa, eu sempre classifico em gênios, bons jogadores e craques, né? Essa Copa, eu acho que é a Copa com o menor número de gênios que eu vi no futebol, assim. Eu consigo imaginar dois, assim. O Buffon, que é o goleiro da Itália, que esse é fantástico, genial. Ah, não, Messi. Cara. O Buffon é gênio? Pelo amor de Deus. Tá, merda. Johnny, só podia... Né, deixa pra lá. Não, pode não, falar. Cara, eu vou concordar. Um goleiro não pode ser um gênio, cara. Pô. É, o cara pode ser um goleiraço, tal, não sei o quê. Mas não é um gênio, pô. Ele tem um monte de craques aí. Sei lá, Kaká... O Rooney, mas gênio não tem essa Copa. Tem o Messi, é aquele cara que todo mundo fala que joga pra caralho, mas que nunca mostra serviço, é isso que você quer dizer, né? É, craque é aquele que amarela. Craque, o cara é foda, ganha uma fortuna, mas na hora é uma vergonha. O craque pra mim é o mascado. Cara que ganha a Copa sozinho, com o pé nas costas, que nem o Romário 94. E aí é gênio. O Ronaldinho em 2002. Essa definição de gênio, craque, é engraçado, né? Cada um tem a sua na cabeça, né? É. Pra mim, gênio, cara, muito foda, mas craque... É um bom jogador que é unanimidade. É, o Kaká é um craque, né? Deveria ser, pelo menos. Por enquanto não mostrou ainda, mas... Mas não tem ninguém que fala assim, ah, o Kaká não joga bem. Pode não, mesmo não falar tem. Que ele é amarela, prefere outro, mas não, ninguém fala, ele não mas, joga. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. O craque é o cara que todo mundo valoriza, mas que nunca faz a diferença... Tipo, uma Copa do Mundo, sabe? Não, o Dunga não gosta de craque, né? Porra, o cara podia ter levado o Ronaldinho Gaúcho, não levou. Ah, não, cara, eu discordo. Eu acho que levar o Ronaldinho Gaúcho seria a mesma coisa de tu ter uma mulher, tu foi traído, ela fala assim, ó, te traí mesmo, tal, não sei o quê. Qual foi a traição dele? Ele deu o chapéu no Dunga? Porra, a seleção de 2006 zoou, cara. Não, sim, mas a culpa não foi do Ronaldinho especialmente, foi do Roberto Carlos. Então, exatamente, mas só que quando chamaram o Dunga, era pra renovar a seleção. Aí tu chama um pilantra do Ronaldinho Gaúcho, que é pilantra, velho. É pilantra. Ele passou quatro anos jogando mal e ano passado começou a jogar bem. Ele falou, não, agora eu vou jogar bem que vamos chamar pra Ronaldo, cá. Ronaldo Traveco, pilantra. Que isso? Pilantra, velho. Por que pilantra? É um pilantra, eu acho pilantra também. Cara, porque é uma parada assim, ó, pro brasileiro é uma parada muito importante, inclusive pra autoestima, sacou? E eles estão representando e o povo inteiro bota mó fé nos caras. A gente tinha simplesmente uma equipe dos sonhos, era um dream team do futebol. Era um time pra ser imbatível aquilo. Os caras eram fodas. Só que aí chega Ronaldo Traveco com 130 quilos, o Ronaldo Gaúcho bêbado. O Adriano fora de peso também. É, o Roberto Carlos ajeitando a meia, mais preocupado com os 30 relógios Bulova que ele tem. Tá ligado? Porra. Então, o cara não teve comprometimento. Então, porra, se esses caras, quando precisaram, a gente não pôde contar, então lima já e bota, mesmo que o cara não seja melhor que ele. O Dunga, nesses 4 anos, ganhou tudo. Com esses cavalo pé de pano. Com... Caraca, tu tem cada dia com mais expressões de São Vicente que tão difícil de acompanhar. Falando sério, cavalo pé de pano, porra é essa? Pé de pano, cara, explica aí. Tu nunca foi no Jockey Club, cara? Eu já, mas pé de pano eu não conheço. Essa porra não era do Pica-Pau? É, o pé de pano. É o cavalo do Pica-Pau. Então, Dunga foi campeão da Copa América, primeiro lugar nas eliminatórias, campeão da Copa das Confederações, tudo usando esses pés de pano. Michel Basto, Daniel Alves, Felipe Melo, sei lá, esses caras todos. E aí, porra, agora chega e chama os medalhões que cagaram na cabeça da não, gente. Não, tá certo, não pode. Não é que eu acho que ele não joga melhor do que, porra... O Josué, por exemplo. Do que o Josué? Eu acho o seguinte, cara, podia deixar o Ronaldinho Gaúcho ali no banco, entendeu? Se tivesse 30 do segundo tempo, fudeu! Bota a porra do Ronaldinho, que ele vai, entendeu? Botar pelo menos uma bola pra dentro, cara. Como ele e botou... o Ronaldinho Gaúcho, em Copa do Mundo, nunca jogou o que ele jogava no Barcelona, né? Não, mas nenhum desses caras joga. Não, mas em 2002 ele jogou muito. Mas jogou direitinho. Ninguém joga, cara, porque é outro jogo, bicho. É aquele negócio de fazer Mas aí a gente vê o Maradona em 86, se trocasse a camisa da Argentina pela do Napoli, era igual, cara. O Maradona tava on fire, outra né, cara? O Maradona é gênio, cara. Mas era uma outra época também, cara. É porque eu acho que hoje em dia, com os atletas, né, com jogadores mega profissionais, mega milionários, com essa porra dessa mega indústria do futebol europeu, é diferente quando o cara vai pra seleção, né, cara? O cara tá com a vida ganha, tá com coleção de relógio, Ferrari, pegando capa de Playboy de 90 pra antes, né, até um pouco depois, os caras estavam na seleção, aquela era a porra da oportunidade do cara de aparecer realmente. E existe essa diferença, né? Em 90 já tava ficando meio assim, né, cara? Era uma parada foda, o jogador fazer parte da seleção brasileira era o que havia. E tinha uma disparidade técnica muito maior do que tem hoje, cara. O cara que era cracaço, ele era muito melhor do que o cara que era mediano. Hoje a diferença já não é tão grande, cara. Ainda mais porque o preparo físico... Isso, exatamente. Mudou, cara. Você pega novamente vindo na Copa de 70. Você pega os vídeos da Copa de 70. O tio Gerson, o canhota lá, que a gente até falou dele algumas vezes. Ele pegava a bola, ele olhava para um lado, olhava para o outro, apontava para o cara ir para o lado de lá. Não sei que. Não tinha nenhum adversário em volta dele, cara. É verdade. Hoje o cara recebe a bola, tem três já, pô, dando pancada na perna dele. Tudo o cara mais. Fica girando em volta, mano. É engraçado você ver, tipo, o jogo da Copa de 70 e de hoje em dia. É a mesma coisa que você pegar a Olimpíada de 84, o vôlei daquela época, da seleção de prata, e o vôlei esporte, de hoje em dia. Né, cara? Caraca, é outro esporte. É isso aí. É outro esporte, tudo mudou, né? E essa disparidade técnica ficou muito menor hoje. E você joga no clube ainda tem lá uns pernas de pau que o cara joga num domingo, no outro seguinte joga com o nego melhorzinho, aí já não faz gol, no outro ele vai jogar contra o perna de pau de novo. Na Copa tem menos perna de pau, né, cara? Tem um cansado outro aí, como a Austrália, ou Coreia, não sei o quê. Mas, no modo geral, o nego sabe pelo menos jogar um pouco, né, cara? E fica mais difícil de tu se destacar tanto quanto era antigamente. Eu acho que o preparo físico dos caras hoje em dia, do cara que não é o puta, o craque, que é o normal, o preparo físico dele faz a diferença. Porque o craque, antigamente, ele dava uma finta fazendo não sei o que lá e ficava todo mundo tonto, né? Girando no campo. Garricha, cadê o cara? Cadê o cara? E o cara tava lá na frente. Hoje em dia, o cara leva um drible e corre que nem um desesperado e pega o cara de novo. Então, né? Não tem mais essa parada, quer né? Ver uma outra coisa sobre quer ver uma outra coisa sobre essa disparidade? Tu pega média de gol na década de 60 e média de gol hoje. Você não pode comparar. Eu não sei se a Band ainda passa um programa que chama Gol, o melhor momento do futebol. não tem mais, cara. Muito não tempo. Tem mais. Muito bom isso. Baú do esporte. Algum tipo de programa assim que vai mostrar gol antigo. Irmão, vai olhar os goleiros, cara. Olha os goleiros que eram naquela época. Nico tomava tudo quanto era gol. Era chutar que o cara tomava, ficava olhando a bola. Hoje em dia o malandro tem quase 2 metros, pô, pula de uma trave na outra, não sei o quê. É diferente, cara. Não vai ter mesmo média de parar, gol. And please do not blow the bubuzelas. Uma coisa que eu acho que também ajuda muito é que o futebol era um dos poucos esportes que nem sempre o melhor vence, né? E isso já é bem antigo, só aquela famosa classe, não existe mais bobo no futebol, né? E agora... acabou na área, né? Agora vai ser um momento clichê, né? Quem não faz, leva, né? É. Tá no bingo do Galvão, o bingo do Galvão do Não Salvo, eu tô com ele todo jogo, eu tô marcando lá na cartelinha. Tá marcando? Bingo do Galvão, ó, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina, amigo, é ótimo. Haja coração, isso pode, Arnaldo? Ele é perigoso, tô falando. Esse árbitro gosta de deixar o jogo correr, esse eu marquei várias vezes no último, cara. Não existe mais bobo no futebol. Essa é a hora boa pra sair um gol. Tem uma frase muito boa, que é a frase mais idiota do futebol, que eu acho, que é 2-0 é um resultado perigoso. Porra, é perigoso pro time do Cristiano. 2-0 é mais perigoso do que 1-0. É a maior estupidez, cara, já dita em todos os tempos, cara. Não, porque fala que quando o time tá ganhando de 1-0, ele tá alerta ainda. Quando ele faz 2, ele relaxa. É, exato. É, o outro time chega e marca 3 de uma vez. O Galvão Bueno, ele é o megastar do futebol, dos esportes do Brasil, né? Mas vocês perceberam que tá derretendo, assim, a cara dele tá escorrendo do crânio? E ele tá com bronze do Bebeto, hein, cara? Porra! Aquele que dorme como... dentro do naquele negócio de... Como ele é da Globo, o nego passa aqueles óleos de peroba pra ele ficar brilhando na câmera, né? Cara, uma graxa, né, velho? Tem umas coisas que são foda, né? Eu, pra Copa do Mundo, mó feliz, comprei o pacote HD. Olha aí, o cara esbanjando. Aí dá pra ver certos programas. Já não dava antes, mas agora não dá mais. Tipo, o da Atena. Cara, nossa, dá pra ver todo o reboque dele rachando, sacou? Eu acho que ele passa argila, cara, não é maquiagem. A Ana Maria Braga parece o solo do sertão nordestino. Tudo rachado, velho. O High Definition é cruel, cara. Agora, tem coisas que ficaram mais legais de ver o jogo do Botafogo. Depois tem a entrevista do Joel Santana. É muito legal ver as perebas no nariz dele, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Parece um bicho geográfico, meu irmão. Please do not blow the bubuzelas. Nessa Copa, a gente teve, né, falando de Galvão, teve o fenômeno do Twitter, Cala a Boca Galvão, certo? Pô, a parada saiu até no New York Times, mano. Saiu no New York Times já? Saiu no El País, no New York Times. E ele tá amarradão, né, cara? Senão você pode vencê-lo, né? Uma dessa eles, né, cara? Aí ele tá em primeiro lugar no Trending Topics do mundo inteiro. Mundial, né? Mundial. É um negócio muito impressionante. Porra, brasileiro é assustador, né, cara? Poder de mobilização, de escrotidão. Cara, o mundo inteiro tá falando de World Cup e essa porra nem entra no Trending Topics. Entra Cala a Boca Galvão, cara. É muito bom isso, cara. Isso fala muita coisa sobre o brasileiro, isso, né? Isso fala, cara, muita coisa sobre as mídias sociais, né? Que o especialista em mídia social não sabe porra nenhuma, né, cara? Isso é um fenômeno muito maneiro. Porque aí a galera do Brasil começou a retweetar Cala a Boca Galvão, hahaha, Cala a Boca Galvão. Nem é usado como hashtag, né, cara? É usado como expressão, mesmo em caixa alta, da forma mais Orkut possível. Os gringos começaram a querer entender que merda era aquela e nem começou a inventar as histórias mais malucas. E aí que a parada ficou boa mesmo, né, cara? O vídeo ficou foda, cara, com aquela narração o do cara vídeo, em inglês. O vídeo muito profissional, cara. Parabéns a todos os envolvidos, cara. O vídeo que fala sobre a campanha de salvar o pássaro Galvão, cala a boca Galvão, é Save Galvão Bird, em português. Demorado. E aí teve também que era o um negócio da Lady Gaga, né? E aí já fizeram a porra do vídeo do Hitler reclamando do Cala a Boca Galvão. Dizendo que os brasileiros estão tirando sarro da cara de todo mundo com essa porra, que é uma piada interna, inside joke, Brazilian inside joke, né, cara? Mas é, né, cara? E é, exato. Mas aqui, pô, eu não vejo pela Globo, né, cara? Sorte sua. Não, mas a ESPN, eu acho que eles não têm americanos suficiente que saibam e conseguem narrar futebol. Não existem, verdade, né, cara? Não tem a quantidade que eles precisam pra fazer uma cobertura de Copa do Mundo, igual eles estão fazendo em todos os jogos, né? Então a maioria das narrações são dos ingleses, que eles contrataram ingleses pra fazer o negócio. E é muito diferente do que a gente tá acostumado, cara. Pra começar, os caras não gritam gol. Eu não sei quando foi gol, se eu tô só ouvindo o negócio assim. Emoção nenhuma, né? O cara não tem, o cara fala, ia lá, o cara fez uma boa jogada que a bola entrou. Ai, mas você não tiver, se você não tiver ligadão assim, tu não viu, tu perdeu o gol. Porque, porque quando tu tá meio assim vendo o jogo, indo pegar uma parada, assim, que tu escuta gol, tu vira, né? Pra olhar o gol. É, porra. Aqui tu perde. A não ser que você bote nos canais mexicanos. Mas, cara, aí é uma história à parte, cara. Porque os canais mexicanos, eu fico muito nervoso vendo o jogo, cara. Os caras são muito desesperados. Gol do cara é o contrário. O cara leva uns 3 minutos na goela, no gol. Não para, meu irmão. 3 minutos, vai o replay, sai do replay, o cara ainda tá gritando gol. E eles, cara, ficam desesperados com tudo, cara. O cara vai bater no lateral, o cara, lateral, não sei. Mas é engraçado, porque eles usam uns termos engraçadíssimos para as paradas. É engraçado. Mas olha só, eu queria saber o seguinte, porque esse negócio do Cala a Boca Galvão não veio dessa Copa, apareceu no Twitter agora, mas a vida inteira existe? Essa porra existe? Ah, o ódio, certo, o ódio com o Galvão. Por que eu lembro de alguns anos atrás, quando começaram a mostrar a galera, assim, nos intervalos com os cartazes, sabe? Isso. Não sei o quê. Tinha um cara que levantou um cartaz, era assim, Galvão, vai pentear macaco. E nego focalizou, cara. E aí o Galvão, ô, o cara aí, não sei o que, cortaram o malandro que não, tava. Parece que a faixa Cala a Boca Galvão apareceu no começo do jogo. Apareceu, tiraram com 5 minutos de jogo. Alguém da Globo mandou lá, mandaram então, a gente, né? Mas ficou lá um tempinho no começo do jogo. Esse negócio de estádio eu já vi. O cara fazia assim: Galvão, filma eu. Aí olha que bonito. Aí ele vira a placa, viu a câmera, virou a placa, vai tomar no cu, Galvão. E aí aparece a placa. Isso é por quê? Porque o Galvão ele dá opiniões ruins, ele fala merda, ele puxa saco dos jogadores, é isso? Ele fala puxa merda, saco, né, cara? Ele não tá nem aí pro jogo, cara. Ele não puxa saco, cara. Ele é grudado no saco do Kaká, que aquela porra não desgruda. Caraca, no primeiro jogo do Brasil dessa Copa, o Kaká não fez nada em campo, ficou encostado num canto, parecia eu jogando futebol no colégio. Quando ele saiu, o Galvão mandou: Kaká, correu 8,4 quilômetros nessa partida. É, o Marcelo Paes tuitou isso. Cala, né, a boca, Galvão, né, meu irmão? É, cara, não é à toa. Teve um lance muito bom que o Kaká saiu, tipo, da intermediária lá do lado esquerdo e subiu pro lado direito. Não foi pra frente nem pra trás. É o Galvão. Esse é o Kaká que a gente conhece. Porra. O cara já tá narrando Copa aí, cara, há 20, mais de 20 anos, né? Tinha um ano que cansa, né, Bi? No começo, tu gosta, cara. Tu veio aí com um ritmo um pouco diferente de outros narradores, porque tem que ver o seguinte: antigamente o nego pegava os caras do rádio e botava na televisão pra narrar o jogo. Era triste também, porque, pô, o rádio tu precisa que o cara tá falando. Pelé passou a bola pro Tostão. Na televisão tu tá vendo, né, bicho? Porque era o Pelé que tava com a bola, né, cara? Exato. Então o Galvão mudou um pouco o estilo da narração. Menos, assim, de falar quem é que passou pra quem, porque isso tu tá vendo, pra mais de conversar sobre o jogo. Na época foi bom. Só que, pô, o cara já tá falando as mesmas coisas há, pô, 20, 30 anos. Porra, né? E Fórmula 1, cara, então? Que não tem o que falar, né, cara? Fórmula 1 não tem o que falar. E aí ele tem que ficar arrumando assunto durante 2 horas e ele fala, cara, a quantidade de merda que ele fala é impressionante. É impressionante. Impressionante. É um cara que é ruim, mas é... Tu não consegue deixar de ver, cara. Ele é uma instituição. Mas é excepcional, tanto na parte profissional como na pessoal. Please do not blow the bubuzelas. Sabe o que eu gostava? Silvio Luiz, cara. Silvio Luiz é uma figura. Copa de 94, Holanda dá um bicão da intermediária e o Taffarel tava adiantado, mas ele agarra a bola no peito. Sabe como é que Silvio Luiz narrou essa jogada? Como? Bateu nhaca! Eu lembro disso perfeito. Cara, é assim que se narra um jogo, cara. O Silvio Luiz fica maluco, cara. Ele fica emocionado, cara. Ele faz o que a gente fala, sabe? É, ele parava o jogo pra falar: opa, chegou as coxinhas aqui. Ah, ele falava isso. Muito bom, né? Teve um jogo que eu vi que ele tava discutindo receita de um prato típico da região. É porque nos jogos de campeonato italiano ficava Silvio Lancelotti, que era o cara que tinha o programa de culinária, né? Outro cara que era dono de um restaurante italiano em São Paulo. Eram os três que faziam a transmissão do campeonato italiano lá pela década de 80 e tal. Então os caras voltam e meia estavam só falando de comida mesmo durante o jogo. Silvio Lancelotti pode ser considerado gênio, né? Ele entra na categoria de gênio. Porque, porra, o cara é um gourmet fudido. Aí o cara é comentarista de esporte. Aí um dia eu tô na casa do JP lendo as regras de Master, sabe? Master, jogo de perguntas. Uhum. Revisão geral, Silvio Lancelotti. Você tá de sacanagem. É sério, cara. O cara entende tudo, meu irmão. E livro, já escreveu livro. Tem livro dele. Ah. Outro dia eu tava assistindo o campeonato, jogo de beisebol, e ele que tava comentando. Caralho! Na ESPN. Ele sabe de tudo, cara. Ele sabe de tudo. Eu nem sei se eu já contei em algum Nerdcast isso aí, de uma narração dele em Manaus. Era estreia ou, sei lá, algum jogo aí no início, quando o Edmundo foi pro Flamengo. Aí foi fazer uma exibição lá em Manaus. Tava jogando lá contra um time. O jogo tinha ficado por lá, comido por um jacaré, uma porra. O jogo tava uma merda foda, chatão, cara. Muito parado. Aí no meio do jogo ele chega e fala: tem um pássaro muito bonito ali, ó. Voando. Aí pergunta pro cara lá no comentário: sabe que pássaro é esse? Não, não sei não. Vou perguntar pro repórter de campo. Fernando Fernandes. Que pássaro é aquele ali, ó? Aí o Fernando Fernandes olha, não sei não, Silvio, vou perguntar aqui pro PM, que ele é daqui, da região, ele pode falar com precisão qual é esse pássaro. Ah, pergunta aí, então. Aí chega lá, ô, autoridade, qual é aquele pássaro ali? Tá na hora, urubu. Nick Ellis, você foi à Copa de 94, você viu ao vivo. Tava lá, cara, eu fui assistir. Você foi exclusivamente pra ver a Copa? Fui, porque quando passou pelos Estados Unidos, eu tava meio grilado com aquele jogo das oitavas contra os Estados Unidos. Caraca, gente, coisa... É outra chique, mano. Quando passou aquele jogo, eu falei, eu vou, cara. Eu vou. Parar. Pronto, foda-se aí, tudo, eu vou, pedir a missão. Tava ouvindo desde moleque, cara, que o Brasil não ia ser campeão nunca, entendeu? Que a gente nunca ia ser campeão de novo, porque a seleção de 70 era isso e aquilo, que você não tinha sido em 82, nunca. Falei, cara, essa merda é questionável isso, né, cara? Aí pegou outro Estados Unidos, você olhou a tabela e falou, dá. Aí falei, vai, cara. Não, vou falar a verdade, eu sempre torci pra Holanda, tá? Eu só torço contra a Holanda se for contra o Brasil. Fora isso, eu tô torcendo pela Holanda. Mas por que porque, isso, Holanda? Porque a Holanda é a maior injustiçada da história das Copas, cara. Porque ela Espanha, pra, caralho. Não, Holanda, não, não, não. Espanha não sério, Zagão. E o torcedor do Fluminense, cara, o Leonardo se machucou e vai entrar o Branco, né, cara? Pô, o Branco era um bonde naquela época, já tava velho. Mas, porra, machucou não, né? Ele deu a cotovelada no cara e foi expulso. Né? É, o Branco era um batedor, né, cara, daquele. Cara, o Branco, naquela hora que, porra, o Brasil fez 2-0, pô, passeando em campo, cara. Eu sacaneando todos os holandeses do meu lado, cara. Aí, de repente, os caras empatam o jogo. Todo moral foi pro lado deles, né, cara? A gente tá fudido naquele momento ali. E aí o Branco vai acertar aquela paulada lá, cara, que o Romário saiu da frente. Foi foda, cara. Foi muito emocionante. Aquela essa foi a emoção da Copa, porque na semifinal contra a Suécia foi 1-0, gol de cabeça do Romário. Um jogo chato pra caralho. Mas quando tu vê, cara, quanto é que era o ingresso lá? Pra... Então, cara, eu acabei comprando de um maluco da CBF. Olha o esquema, vai lá. Libera o esquema. 2 horas antes da final, não tinha ingresso, cara. E eu tava desesperado, cara. Eu fui lá pro hotel da CBF, cara, e falei, cara, eu vou arrumar esse ingresso agora de qualquer maneira, cara. Ih, e consegui arrumar. Não, não foi dessa maneira. $150, cara, o ingresso. Só? Pô, que beleza, aqui, eu tenho os 3 ingressos aqui, vou te... É, pra final tá bom. Mas... O amigo do Tucano pagou 1.000 pra ouvir o Vuvuzela, porra. 150 na final, tá ótimo. Aí tu tava atrás do gol quando o Bádio isolou a bola. Tava, cara. Peraí, tu foi sozinho? Foi não, eu tava com uma galera lá. Tava com meu padrasto, o ex-namorado da minha mãe, que é totalmente fanático de futebol. Ah, tá. Tinha um maluco lá que era chefe de torcida organizada do Corinthians, que era um cara que tinha uns 200 quilos, entendeu? Sim, e essa cara. Era a minha galera lá. Tinha uma menina lá que acabou dando pro Romário, não vou falar o nome. Que ah, não. Isso, rapaz. Ah, agora a gente entrou na parte quente do programa. Eu fiquei no secto lá da seleção, acompanhando aquela merda lá 3 semanas, né, cara? Porra, eu me lembro de falar com o Zagallo lá dentro da concentração, cara. Tava todo mundo sacaneando o Zagallo. Eu falei, Zagallo, tu vai ganhar essa merda, cara. Insider total, né, cara? Insider total. Eu falei, Zagallo, tu vai ganhar essa merda, eu confio, cara. Tu vai ganhar essa porra, tu vai enfiar, entendeu? Isso na goela dos outros, não sei o que lá. Não, só falta tu falar que foi você que deu essa frase pra ele, né? Não, você vai ter que me engolir. Você que falou, manda essa que tu vai mandar bem. Zagallo, porra, esse garoto me deu uma boa ideia, né, cara? Cara, dando frase pro Zagallo, apresentando mulher pro Romário. Cara, era um ensaio. Realmente, o Nick Ash fez a diferença nessa Copa, cara. É mesmo. Cara. Ele não quer falar, mas ele ficou amigão do Bebeto. Mas, Nick, você tava atrás do gol do Bádio, que o Bádio isolou. Tava, cara. Tava atrás do gol, entendeu? E naquele momento eu já tava totalmente alcoolizado, entendeu? Olha aí, então todo mundo viu. Quando o Márcio Santos perdeu o gol de pênalti, cara, eu achei, porra, fudeu, cara. A gente traumatizado lá, 82, 86, né, e 90. 3 traumas seguidos, né, cara? Falei, fudeu, cara, esse filho da puta perdeu o pênalti agora na final, cara. Não tem jeito mais de dar certo. Aí falei, deixa eu adivinhar, cara. O que tu fez. Tu sacou o espelhinho e refletiu a luz no olho do Márcio. Cara, porra, o Nick Ellis, o Brasil deve o tetracampeonato a você. The Brazilian Forrest Gump. É, cara. Ele tava lá em todas as fotos da seleção, se a gente reparar, tem o Nick Ellis, cara, em 94. Mas vem cá, Nick, tu não viu onde foi parar a bola do Bádio? Porra, foi parar lá no meu colo, cara. Sério, foi lá na minha altura mesmo, foi alto pra caralho aquela bola. Cara. Agora, quando tu senta no ponto de ônibus e conta as tuas histórias, tu abre tua mochila e tira a bola pra mostrar pro pessoal. É. And please do not blow the bubuzelas. Eu nunca comemorei Copa, né? Porque 2002 foi 9 da manhã, eu fui dormir, né? Depois do jogo. Em 94, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa, a gente saiu na rua pra jogar futebol. Aí, primeiro lance, eu dei uma bolada. A bola pegou na mão do meu amigo e a unha entrou debaixo do olho. Nossa senhora! Caralho, velho! Eu não consegui comemorar a Copa porque a gente teve que ir pro hospital levar esse meu amigo que não parava de sangrar. Quem sabe agora eu consiga comemorar uma Copa, né? Vamos não, ver. Esse ano não vai ter, pode ficar tranquilo. Vai ter sim, cara. Não liga pra ele, não. Ele quem tá... acha, realmente? Sabe, o Nick Ellis é o nice guy, então pra ele tudo acho. Tem que dar certo, tudo tem que estar na final. Então o Nick Ellis não conta. Quem acha que o Brasil realmente vai ganhar essa Copa, cara? Eu conto sim, e vai ganhar. Depois vão ter que me engolir. Então assim, vamos fazer o bolão do Nerdcast pra Copa de 2010. Eu já fiz a minha aposta via Twitter com o seu Tucano. A Espanha vai mais longe que o Brasil nessa Copa. Essa é a aposta. Ela vai pra Pretória e... Não. O Brasil vai ficar aí. Sobre em aí. Na então, tabela, ela vai mais longe. O que vocês apostaram? O engradado de birita. Olha só. Então tá apostando. Não, peraí. Só que você tá nessa aposta, seu Jovem Nerd. Eu? Por quê? Cuidado aí com uma aposta de sangue do Jovem Nerd de novo. Eu não tô apostando na Espanha, não, maluco. Tu falou outro dia que achava que a Alemanha ia ganhar. Então tu aposta. Não, eu ainda acho que a Alemanha vai ganhar. A parada de envolver você na aposta é que você faz parte de uma das cláusulas. Eu falei que se eu ganhasse, vocês iam ter que beber. Você e o Zagallo. Ele me incluiu na cláusula, porra. E agora tem um monte de gente... Gostei. Um monte de gente querendo que filme você bebendo. Cara, que absurdo isso, pô, cara. Mas é um documentário dessa caraca. Porra. A outra cláusula é se eu ganhar, o Tucano tem que trazer um engradado aqui em Curitiba pra gente beber aqui. Ah. E a cláusula do Tucano permanece. Porra! A gente vai te embebedar de qualquer jeito, cara. Então a aposta é isso. Não é quem ganha a Copa ou não, é quem vai mais longe, ou Brasil ou Espanha. Isso. É isso. Não, você pode apostar na Alemanha se você quiser. Não, mas entre vocês que eu tô falando. Não, sim, mas você tá no meio também, Jovem Nerd. Não pode não, cara. Que absurdo isso. Não, tá no meio. Mas a aposta é essa. Se você quiser entrar, você aposta um engradado de leite, Coca-Cola, sei lá. Não, eu tô apostando que a Alemanha é campeã. Ah, pelo amor de Deus, por causa de um jogo, cara, não é possível. Por causa de um jogo, cara, eu tô achando que é, ué. Você tá achando que é Brasil por causa de um jogo também? Não, eu tô achando que é Brasil porque eu sou um maluco fanista, cara. Só por isso. Eu sempre acho que é o Brasil. Até em 2006 eu tava achando. Não, eu acho que vão ser todos os jogos iguais a esse da Coreia. É porque com o Dunga não tem outra opção, né, cara? É, vai ser igualzinho em 94. Não vai ser igual, porque 94 tinha o brilho do Romário. Não tem mais esse brilho. Tem o brilho fosco do... Que é a beleza do Kaká, né? Não tem, cara. Não, hoje a seleção brasileira é sem graça. Não, o Robinho é engraçado. Meu palpite, Alemanha campeã, Nick Ellis, Brasil, Johnny Ken. Ó, todo ano sempre tem um time escroto que chega nas quartas de final. Esse ano vai ser o Chile, mas ele não vai pra final. Pra mim, quem vai pra final é a Argentina. Olha aí. Olha. Aposta na Argentina? Aposta na Argentina. Não, mas quem é campeão? A Argentina? A Argentina vai ganhar? Vai ganhar. Você tá maluco, cara? Ah, cara. Porra. Você tá não, cara. Porra, tu quer ver o Maradona pelado de qualquer maneira, né? É isso que eu tava pensando, cara. Normalmente já não se torce pra Argentina, né, cara? Ainda mais nessa situação, cara. Essa situação, então... Maradona disse que se a Argentina for campeã, ele vai ficar... Maradona, cara, eu tenho que reconhecer. O Maradona é a única figura que existe ainda no futebol mundial, cara. É. É o único que era polêmico. Então, primeiro ele falou, que reclamou com o presidente da FIFA, com o fotógrafo, falou, fiquei horroroso nas fotos. Um absurdo, uma porra dessas. E aí depois falou, se a Argentina ganhar... eu vou sair pelado. Ele falou. Falou. E essa maluquice de ver esse monstro pelado, imagina. Ele falou, vai ficar pelado. Se a Argentina ganhar, ele arranca a roupa e sai correndo pelado no campo. Até os argentinos estão torcendo contra uma altura dessa. Não, porque o cara gerou um movimento que várias gostosas argentinas estão falando que vão ficar peladas também. Opa! Oh, aí melhor, né? Então, mas... eu vou apresentar programa pelado, eu vou não sei onde pelado, vou fazer compra pelada. Tamo freguesia essa porra na Argentina, que cara. Que excelente. Caraca. Pra tu ver como é que a Argentina é mal vista até aqui, cara, eu fui no restaurante mexicano no outro dia, no dia que teve o jogo da estreia da Copa, que o México jogou. Aí eu perguntei pro garçom, e aí, vê o jogo, não sei o quê. Depois falando sobre quem ia ganhar, ele falou, olha, qualquer um menos a Argentina. Excelente. JP, qual é o teu palpite? Cara, palpite eu não tenho, porque, pô, não vi ninguém jogando bola mesmo. Cara, até gostaria que esse fosse a Copa, que fosse a final Brasil e Argentina. Acho que falta isso às Copas, ter uma final não dá, dessa. Não tem pelo como. Cruzamento não tem como. Pois é, não tem como. Como não dá que jogue a Argentina contra a Inglaterra, o jogo mais maneiro de se ver, né? Que eles você também prefere saem que a na Argentina porra. E a Inglaterra vão pra final, menos o Brasil, é isso mesmo? É que ele prefere, não, cara. Tá que pariu. O que eu tô falando é o seguinte, eu acho que não chegam até lá, entendeu? Beleza. Nenhum nem outro. Então eu quero pelo menos ver alguns jogos interessantes. Quero ver a Argentina contra a Inglaterra. E de repente vai a Inglaterra ganhar. Vai torcer pra quem? Pra Inglaterra. Inglaterra. Eu não vou torcer pra ninguém, cara. Eu vou torcer pro Brasil. Não, eu digo se tiver uma final hipotética Argentina e Inglaterra. Ah, não, a única, eu já falei isso, acho que eu já falei isso no último net, a única chance de eu torcer pra Argentina é jogar contra o Vasco, cara. Certeza de que nossos filhos vão aprender a ler e escrever com... Vovô viu a vuvuzela de vovó.